E no 365 da Rapa Cristã, confiança em Jesus. Louvemos ao nome do Senhor. E no 365 da Rapa Cristã, confiança em Jesus. Débil, pobre, cego sou, nada pode me valer. Ao teus pés ansioso vou, para a graça obter. Só em ti vou confiar, ó Jesus, meu Salvador. Descansar e fruir o teu amor.